esse é o swing da loucura. Deposita mais um sucesso pro Gui. De bolê. Aquele modelo. De bolê, eu não aguento mais minha vizinha, de Bim. É mesmo, Bruninho? Rapaz, eu não posso ligar um paredão que ela fica reclamando. Ela é demais. Eu não tô aguentando mais. Meu papo aí, vai. Eu fiquei nervoso. Presta atenção, ó. Aí. Oi. Quando chega a sexta-feira, a vizinha reclamando. Eu não tô mais aguentando. Eu já sei o que fazer. Quando chega a sexta-feira, a vizinha reclamando, eu não tô mais aguentando, eu já sei o que fazer. Vou te dizer, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder. Chora viola, Bruninho, chora viola, chora viola. Rapaz, eu não posso. Sabe o que é o mais impressionante, de mim? Fala aí, Bruninho. O volume lá do meu som, quando chega no volume A, é o último volume. Isso. Aí eu falo a ela, vizinha, o volume tá no D. E você tá reclamando? Eu coloquei no B, ela reclamou. Coloquei no C, ela reclamou. Aí eu falei a ela, vou te dizer. Oi, vou te dizer, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder. Viola, viola, viola! Chega sexta-feira. Sexta-feira. Fala, Bruninho. Eu fico de bolê de segunda até quinta na minha. De boa. Sem fazer zoada nenhuma. Fica tranquilo, tranquilo. Aí eu vou pro posto, aí já sabe, né? Agudinha, chega agudinha. Pra incomodar. Eu não posso ligar meu paredão em lugar nenhum, de bolê. É sim. Chega sexta-feira, a vizinha reclamando. Eu não tô mais aguentando. Eu já sei o que fazer. Chega sexta-feira, de mim. Reclamando. Eu não tô mais aguentando. Eu já sei o que fazer. Vou te dizer. Fala aí, Bruninho. Vou te dizer. Rapaz, oh, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder. Não para não, Teteu, vai, esculacha. Oi, eu não quero A, não quero B, não quero C, eu boto no volume D, ela reclama. Vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder. Olha o swing, Antarão! Oi, quando chega sexta-feira, ao vivo é mais gostoso. Eu não tô mais aguentando, eu não sei o que fazer. Sexta-feira, a vizinha reclamando. Eu não tô mais aguentando, eu não sei o que fazer. Vou te dizer. Diz aí, Bruninho. Ó, vou te dizer. Oi, vou te dizer. É agora, Teteu, vai. Oi, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder. Não para não, Timão. Oi, vai se fuder, vai se fuder. Não para não, não para não. Vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder. Não é A, não é B, não é C, é D de bolê. Vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder. Oi! Vai se foder, vai se foder, vai se foder, vai se foder, vai se foder. Vai se foder.